Graça e paz, amados. Hoje é tempo de compartilharmos sobre o livro de Levítico, no capítulo 3. Assim está nos permitindo o Senhor. Introdutoriamente, eu quero dizer a vocês que esta é uma oferta pacífica. O texto trata da oferta pacífica, oferta da comunhão. Os holocaustos a favor da nação inteira eram oferecidos todas as manhãs e todas as tardes, e as ofertas pacíficas, ou ofertas de paz, em cima deles eram depositados, colocados. A expressão oferta pacífica, em hebraico shelem, vem da raiz das palavras paz, saúde, bem-estar, prosperidade, além do sentido principal, que é o de completude, de totalidade, de todo, que está na palavra Shalom, segundo Crônicas 16, versículo 9, e expressavam a inteireza da dedicação do ofertante e da paz com Deus que essa pessoa podia experimentar mesmo no meio do deserto, mesmo no meio das adversidades. Somente as gorduras eram queimadas e as carnes deviam servir de alimento aos sacerdotes, que nós já trabalhamos no dia de ontem. Se você quiser, a mensagem está lá no blog, a oferta para os sacerdotes, Levítico capítulo 2, e a todo o povo também. Numa ceia comemorativa, era uma aliança solene para a qual os pobres eram convidados. É bom você lembrar que pobres ou pessoas adoecidas, muitas vezes no antigo Israel, por causa da lei do puro e do impuro, eram considerados até amaldiçoados, excluídos mesmo da convivência, por considerarem que algum pecado eles deveriam ter cometido para estar naquela situação, ou por considerarem que alguém da família cometeu esse pecado. Isso no caso, principalmente, das doenças como cegueira, paralisia, lepra e outras enfermidades. Mas os pobres também sofriam essa exclusão. E eles eram convidados. Há uma ilustração geral e marcante nesse capítulo que prenunciava a perfeita paz que seria trazida a toda a humanidade mediante a vida e a obra de Jesus Cristo, como nos mostra Colossenses capítulo 1, no verso 20, e celebrada em nossos dias, basicamente, fundamentalmente, pela Santa Ceia, pela Ceia do Senhor, para os católicos que fazem parte do grupo, pela Eucaristia. Tá bem? Tá lá em 1 Coríntios, perdão, capítulo 10, versículo 16. Resumindo o capítulo, então, acerca de oferta pacífica, nós podemos fazer três destaques, mas eu vou ler primeiro o resumo, ministrar para você o resumo, e depois fazer esses três destaques. Os sacrifícios pacíficos, oferta da comunhão ou oferta da aliança, eram uma expressão da busca pela presença do Senhor. O que se objetivava era buscar a comunhão com Deus, a presença do Deus vivo. Representavam a plena dedicação daquele que estava ofertando. Aquele que vinha ofertar a oferta pacífica estava desejoso de se dedicar plenamente a Javé, de se dedicar plenamente ao Senhor, Criador do céu e da terra. As gorduras, como dissemos, eram queimadas e a carne era comida pelos sacerdotes e o povo, em um momento solene de comunhão, festejo e aliança com o Senhor. Era um momento de renovação da aliança. A cada momento desse, a cada oferta pacífica, a manutenção da aliança, como deve ser em toda aliança. É todo dia, é toda hora, uma aliança ministerial, uma aliança na família, uma aliança terapêutica, onde nós nos comprometemos com a outra pessoa. A oferta era feita como uma forma de dar ênfase a um momento de consagração e comunhão com Deus. A oferta pacífica também era consagrada em momentos de fazer votos com Deus. Abro parêntese e digo: não se precipite em fazer votos com Deus. Eu já incorri nesse erro. A Bíblia diz para não fazer, mas eu já incorri e não quero que você incorra. Só faça um voto com Deus quando você tiver a convicção de que vai mantê-lo. Não faça isso inadvertidamente ou precipitadamente. As ofertas deveriam ser feitas através do sacrifício do animal, nesse caso, macho ou fêmea, desde que fosse sem defeito. Eu disse nesse caso, porque na outra ministração que nós fizemos, nós falamos que o animal precisava ser macho, segundo a lei cerimonial. Aqui, nesse caso da oferta pacífica, pode ser macho, poderia ser macho ou fêmea, desde que fosse sem defeito. A pessoa que ofertava colocava a mão sobre a cabeça do animal sacrificado em sinal de identificação com o mesmo. O animal era imolado à porta da congregação pelos sacerdotes e o sangue era aspergido sobre o altar. A oferta era considerada agradável ao Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero destacar que esse é um momento de profunda dedicação e de profunda consagração. É um momento de comunhão com Deus, dedicação a Deus, mas, sobretudo, consagração. O desejo. Quando o Senhor deu essa orientação acerca da lei cerimonial e depois despertou o desejo no coração do povo de Israel, era que eles se consagrassem, se santificassem diante dele. E essa consagração é o nosso primeiro destaque. Nós só podemos e nós podemos, olha que alegria, nos aproximar do Senhor através da consagração a Ele. É bom ressaltar que essas ofertas eram uma forma de demonstrar que Deus estava providenciando as bênçãos para o seu povo e, inegavelmente, apontavam para a aliança solene que foi realizada então na ceia, no comer juntos e naquele momento memorial, sempre no momento memorial da libertação de Israel do cativeiro. É um momento solene para os nossos dias, um momento solene que é realizado na Santa Ceia do Senhor, ou como eu disse aos católicos do grupo, na Eucaristia. O significado dessa oferta pacífica para os nossos dias é, sem dúvida, então, consagração, gratidão pela paz, pela fidelidade que o Senhor nos concede. Oferta pacífica é reunir a família, porque essa era uma festa familiar, era uma festa da comunidade, e agradecer as bênçãos recebidas e suplicar pelas bênçãos contínuas do Senhor. A oferta pacífica é celebração diante do Senhor, consagração diante dele, fazendo o voto de obediência e dedicação de amor. Repito, se for fazer o voto, renuncie totalmente ao projeto que não vai te conduzir a nada, ao projeto passageiro, e dedique-se ao projeto do reino de Deus. Dedicação e amor. Então, em primeiro lugar, eu destaco esse momento como um momento de grande consagração pessoal, familiar e comunitária. Em segundo lugar, por causa do voto aqui, é um momento de dedicação, é um momento de entrega, é um momento de tomada de posição, é um momento de dizer: Senhor, eu vou dedicar a minha vida e o meu amor ao Senhor, a mim mesmo, como obra das tuas mãos, e porque eu vou dedicar ao Senhor e a mim mesmo, eu estarei apto para dedicar ao próximo. Porque a palavra diz assim, né, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente pula o segundo elemento. Eu vou amar plenamente o próximo, e esse texto fala de totalidade, o shalom, ele não é só paz como nós conhecemos hoje em dia. Ele é plenitude, completude, totalidade. É paz com alegria, com amor, com comunhão da família, com libertação, com inclusão dos pobres na festa. É uma coisa tremenda. Só o Senhor de Israel pode fazer isso mesmo. Só o Senhor da igreja pode fazer isso mesmo. Primeiro, consagração. Segundo, dedicação. A oferta pacífica é oferecer a melhor parte das nossas vidas, dedicar o nosso tempo. Eu insisto nas devocionais com vocês. Dedicar o nosso tempo. Não adianta dizer para o seu pastor que você quer fazer parte do ministério se você nunca aparece. Você tem que estar disponível agora. Claro, você tem o seu estudo, você tem o seu trabalho, seus compromissos familiares, mas se discipline e perceba quais são os horários, quais são os momentos, qual é a sua possibilidade, e nesse tempo dedique-se com inteireza, na sua totalidade, integralmente. Dedique o seu tempo, dedique o seu dom. Não fique com cara feia lá no coral porque alguém desafinou ou porque alguém faltou. Meu irmão, vai lá para o coral e dá o seu dom, dá o seu melhor. Ah, mas tem pessoas lá que não são tão boas para cantar e não são tão aptas, mas eles estão dando o que podem. Deixe isso na mão do regente e vai lá e dê entregue o seu dom, entregue o seu talento totalmente, plenamente. É shalom, é completude, é totalidade para o exercício de uma vida de amor a Deus e ao próximo. A oferta pacífica é reconhecer que toda provisão de Deus, perdão, toda provisão vem de Deus. Esse é o terceiro lugar. Então, primeiro, eu me consagro a Ele. Oferta pacífica é momento de consagração, de busca de santidade. Em segundo lugar, é momento de dedicação. Qual é a diferença, pastor? Consagração, sou eu e o Senhor. Eu me consagro, eu me entrego. Eu peço ao Espírito Santo que tome conta do meu ser, para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus. Dedicação já tem a ver com o seu compromisso com o reino. Dedicar tudo o que você tem de melhor para o avanço do reino de Deus. E a ele devemos dedicar a melhor parte do que ele mesmo concedeu. Deus concedeu o melhor. Deus deu o seu filho unigênito. O filho é Deus eterno. Sempre foi Deus, sempre será Deus, e não usurpou, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Eu vou usar uma outra linguagem. Não ficou pensando lá assim, ó. Ah, eu sou Deus eternamente, eu vou continuar Deus eternamente, e eu vou sentar aqui no trono, à tua direita, Pai. E quem obedecer à lei, muito bem, quem seguir Abraão, muito bem, mas eu não vou me tornar humano, não. Aprove ao Pai, ao Filho e Espírito Santo enviar a Jesus, e Jesus aceitou dedicar a sua vida. O Pai e o Espírito dedicaram o melhor que eles tinham, que era a segunda pessoa da Trindade. E a segunda pessoa da Trindade aceitou se dedicar, entregar-se, renunciou. Não teve como usurpação o ser igual a Deus. Tomou forma de homem, de ser humano, se fez servo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de confessar, há de se dobrar, e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Como discípulos de Jesus, somos chamados então a reunir a família hoje. Se não der hoje, o mais rápido possível. Entre em contato com a comunidade. Infelizmente, nós estamos nesse momento de pandemia, mas tudo é propósito de Deus, é permitido por Deus, está escrito que isso vai acontecer. Então, vamos nos falar pelo WhatsApp mesmo, vamos nos falar pelo blog, vamos nos falar por outros programas aí do computador, que eu não sei dizer todos, mas vamos ferramentas que nós tivermos nas mãos e vamos nos encontrar com as pessoas, ainda que por áudio ou com vídeo via computador, mas vamos chamar a comunidade. É tempo pessoal, familiar e comunitário das nossas vidas para consagração a Deus, dedicação a Deus, e em terceiro lugar, eu quero que fique bem claro. O terceiro lugar desse texto é que eles tinham a convicção que toda a provisão de Deus, tanto a libertação como toda a provisão necessária para a paz, Deus concederia para eles. E por isso eles festejavam. Deus já tinha concedido, Deus estava concedendo e Deus ainda concederia ao longo da sua história. E em resposta a tudo isso que ele estava fazendo e continua fazendo, irmãos, consagremos a melhor parte de tudo que nos foi confiado, em fidelidade à aliança com Javé, que a oferta das nossas vidas em serviço ministerial seja aroma agradável ao Senhor, oferta pacífica, e o testemunho da graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Que a oferta pacífica nos motive a gerar outros seguidores de Jesus Cristo. Encerro dizendo a você as três palavras que você pode usar como chaves para a abertura do capítulo 3, tá bem? Ah, eu quero entender o capítulo 3 mais profundamente. Bom, então, em primeiro lugar, primeira chave para a abertura, a oferta pacífica é um tempo de consagração. Para nós nos consagrarmos a Deus, é uma dimensão vertical, é o nosso relacionamento com Deus, é a busca do enchimento do Espírito Santo, é a busca da santidade que agrada a Deus, Deus e eu, Deus e você, você e Deus, eu e Deus, nós e Deus, em individualidade, na particularidade de cada um de nós. Em segundo lugar, a consagração nos leva à dedicação. Não é possível que alguém consagrado a Deus, com a nova natureza que Deus concedeu, não tenha o desejo de se dedicar às pessoas. Não tenha o desejo de que eles experimentem o mesmo amor, a mesma paz, a mesma alegria, a mesma libertação, a mesma inclusão. Não é possível. Então, dedique-se ao ministério, seja qual for o ministério que Deus concedeu a você, dedique-se totalmente a ele. Esse é o shalom. Sabe que os romanos tinham uma frase que era Pax Romana. E a paz romana, irmãos, era uma paz condicionada pela aceitação da opressão de Roma. Ou seja, vocês podem ficar em paz, mas desde que aceitem que nós governemos tudo, que nós recolhemos os impostos e que nós mandemos em vocês e vocês morram antes do tempo, ou de fome, ou sejam machucados muitas vezes, marginalizados, oprimidos, mesmo na sua vida pessoal, familiar, social. Na Galiléia do tempo de Jesus havia muita fome. Irmãos, essa Pax Romana, havia um professor meu, há um professor de teologia que mencionava um ditador aqui da América do Sul e dizia com todas as letras: o Deus dele não é o meu Deus. E eu quero dizer a vocês, o Deus da Pax Romana não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é diferente. Ele é um Deus que inclui todas as pessoas. Ele inclui as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Ele inclui homens, ele inclui mulheres, ele inclui pessoas abandonadas, ele inclui pessoas adoecidas, ele inclui pessoas que estão sem esperança, ele inclui pessoas que estão sem paixão, ele inclui pessoas que estão sem direção, sem estudo, ele inclui pessoas que estão com fome para que nós saciemos a fome física deles, ele inclui pessoas que estão emocionalmente sofrendo por distúrbios, ele inclui para que haja uma cura na sua psique, ele inclui pessoas que estão distantes dele, então carentes espiritualmente, famintos espiritualmente, ele inclui para quê? Para que nós anunciemos o Evangelho e eles sejam incluídos nessa grande família que vive o Shalom. Eu poderia falar aqui mil coisas, só vou falar mais uma. Vou repetir a frase que está sendo dita nos Estados Unidos e no Brasil: não há paz se não houver justiça. Nós sabemos que tudo que diz respeito ao reino de Deus não será vivido completamente agora. Tudo não. Há infinitas coisas que nós conheceremos, assim como somos conhecidos, 1 Coríntios 13, acerca do amor e da infinitude de Deus. Tudo não. Mas há muitas coisas que não podem continuar e que nós precisamos pacificamente transformar. Com amor, transformar. Com o anúncio do Evangelho, transformar. Nós não somos evangélicos e não estamos muitas vezes elegendo vereadores, deputados, senadores ou pessoas do alto escalão do governo do nosso país para eles conseguirem ônibus para a denominação, para eles conseguirem benefício para a denominação. Isso é abominação, isso é escândalo. O Senhor repudia isso. Sabe o que é a paz do Senhor? É a inclusão da pessoa, da família, da comunidade da fé, em primeiro lugar, e depois a nossa dedicação toda é para que nós alcancemos outras pessoas e que elas possam um dia vir fazer parte desse shalom, experimentar, saber que existe uma proposta que alcança tudo que diz respeito à vida no planeta, à vida humana, à vida no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, tudo que diz respeito à ciência, tudo que diz respeito ao conhecimento. Deus tem um propósito eterno, infinito, completo. Shalom é completude, é totalidade, diz respeito a todas as áreas. E a igreja está aqui para salgar e para iluminar, não é para buscar os seus próprios interesses. Eu concluo dizendo três palavras: consagre-se a Deus. Em segundo lugar, dedique-se a Deus. E depois, dedique-se ao próximo como a si mesmo, a começar da sua família e depois estendendo os vínculos. E terceiro, tenha convicção que da mesa do Senhor, meu abraço ao Luiz e à Delma, da mesa do Senhor vem toda a provisão. Toda a provisão para toda a fome existencial humana e para todo o universo. Tudo que diz respeito ao universo interessa ao Senhor. E Ele está pronto a consagrar você. E se você disser um sim, Ele vai habilitar você nesse processo de dedicação. E Ele vai prover para você tudo aquilo que você necessita. Da mão do Senhor vem toda a provisão. Celebre a Santa Ceia. Celebre a Santa Ceia. Celebre a Santa Ceia do Senhor. E com esse alimento, fortaleça-se para a consagração, dedicação e provisão que vem da parte de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração,